Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. O Brasil está cheio de problemas, não é? Mas tem um que, de certa forma, engloba todos os outros. A produtividade. Somos muito ruins em produtividade, você já deve ter ouvido sobre isso, não é? Bom, hoje vamos entrar nessa, mas só um pouquinho. Posso entrar? Can Mr. Charlie Man carry me banana? O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Sabe quem ganhou o exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, acompanhado do kit DKT desta semana? Foi o Felipe Aprigliano, que comentou o programa Esse Tal Capitalismo. Aliás, já é a segunda vez que o Felipe ganha um brinde por aqui, cara, mas o texto dele é imperdível. Ouça só. Olá, Luciano. Eu ando meio sumido dos comentários, mas tenho acompanhado os podcasts religiosamente. Na verdade, em paralelo, tenho visto muito conteúdo sobre economia e descoberto muitas coisas novas e interessantes. Sobre o assunto do capitalismo tupiniquim, não é nem preciso comentar a relação direta entre o nosso parco crescimento econômico e os impostos abusivos. Da mesma forma, não é preciso aprofundar as teses sobre a incompetência do Estado no investimento em infraestrutura e no gasto dos recursos públicos. Eu sou empresário e sinto na pele a presença desse sócio inútil e indesejado que é o Estado. Por outro lado, tem algo que me angustia mais que a inanição da indústria nacional e o descontrole dos preços. É a falta onipresente de qualidade. Eu vejo falta de qualidade em todos os lados, seja no setor público ou no privado. E em muitos casos, não restam opções razoáveis para os consumidores. A telefonia é um caso clássico. Os serviços são péssimos. Todas as operadoras, sem exceções, vendem muito caro e simplesmente não entregam. Esse, no entanto, é só um exemplo. Eu sinto que as únicas vezes que fui atendido de forma satisfatória no Brasil foi por pessoas autônomas ou por pequenas empresas que trazem no seu DNA a mentalidade particular de um ou poucos indivíduos comprometidos com suas funções. Na minha empresa mesmo, eu tenho a clara sensação de que tem um limite para crescê-la. A partir desse ponto, a qualidade escapará pelos meus dedos como areia. A mão de obra no Brasil é muito ruim, mas a mentalidade vitimada e subserviente é o que há de pior. São pessoas que simplesmente não estão preparadas para evoluir, mesmo em um ambiente onde haja recursos e incentivos em abundância. Regularmente você cita suas experiências positivas como palestrante. Fala de pessoas querendo fazer melhor, querendo trabalhar juntas e com objetivos. Eu acredito mesmo que existam muitos projetos por aí. Mas onde está a capacidade para tornar os projetos realidade, hein? Acho que temos um problema cultural grave. E sinto que a formação das pessoas que chegam no mercado de trabalho está cada vez pior. Temos muitos jovens por aí. Eles podem estar cheios de vontade e esperança, mas estão também mais ignorantes. Não se trata, no entanto, de uma questão de gap de gerações. Eu não estou ficando velho e desanimado apenas. Eu tive uma formação pior que a do meu pai, mesmo tendo estudado no mesmo colégio e na mesma faculdade. E pude constatar, como empregador, que a coisa continua no mesmo caminho de degradação para gerações posteriores à minha. As pessoas têm nível superior e não sabem falar português. Eu sou brasileiro. Cresci aqui e aprendi a conviver com as incoerências das relações entre fornecedores e consumidores por aqui, mas não consigo aceitá-las com o rótulo benevolente do jeito brasileiro. Estamos errados. Fomos mal educados e mal formados, tecnicamente e moralmente. Acho ótimo que existam pessoas como você que tentam convidar seus pares para fora da caverna. Mas já tendo visto outra forma de fazer as coisas em países mais maduros, eu fico desanimado. Enfim, o nosso caminho é tão longo que o destino já se esconde atrás do horizonte. Acreditar no Brasil não é uma questão de opinião. Não se pode deduzir nada a respeito do futuro com seriedade. É simplesmente uma questão de fé. Um grande abraço. Obrigado pelo comentário instigante, Felipe. Você precisa entrar em contato conosco pelo contato@lucianopires.com.br para escolher um outro livro. Olha só, o Felipe já ganhou 2 livros por comentar nossos programas. Tá afins, hein? Vai comentando aí, ó. Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, o Felipe ganhou um kit de produtos DKT com a marca Prudence. Aliás, eu acho que é o segundo kit que ele ganha, viu? Haja fôlego, cara. A DKT distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil. E também apoia diversas iniciativas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. E também ao planejamento familiar. Acesse facebook.com/DKT Brasil e conheça mais a respeito. Por isso, você já sabe, na hora do amor, use Prudence. For the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas. I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. It means to try and tell your kids everything. You thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. Sabe quem é esse, hein? Steve Jobs. E esse discurso dele é famoso e maravilhoso. Você não entendeu? É, que pena, cara. Mas dá pra entender, sabia? Dá pra fazer um curso de inglês pelo Skype no dia, hora e lugar que você quiser. Com um professor de carne e osso conduzindo a aula com base em acontecimentos do dia a dia. Já pensou, hein, cara? Isso existe. Conheça a LOI English. Veja os depoimentos dos brasileiros que estão aprendendo inglês com eles. Acesse www.skypeenglishclasses.com. De novo, www.skypeenglishclasses.com. Depois, volte para ouvir o discurso do Steve Jobs. Esse cara entendia de produtividade, meu, e de vida. Seu presidente, o povo aqui tá engraçado, falando em inglês pra todo lado. Muito bem, o Felipe tocou num tema importante que me parece ser fundamental para o Brasil do futuro. Ele falou de produtividade. Ele falou bastante de qualidade, mas qualidade está dentro da produtividade. Produtividade. Esse termo sempre foi muito comentado, mas parece que voltou à ordem do dia em face dos acontecimentos do nosso dia a dia, o dia a dia dos brasileiros. Meu amigo Rafael Baldresca publicou um vídeo naquele seu famoso Hipnodrops, no qual descreve uma curiosa sucessão de fatos. Ouça e veja se é familiar a você. Acompanhe comigo. O pintor pinta a parede e estraga a janela. O vidraceiro conserta a janela e deixa o martelo cair no piso. O pedreiro troca o piso e lasca a pia. O marmorista troca a pia e quebra um cano. O encanador arruma o cano e risca o armário. O marceneiro troca o armário e suja a parede. Aí vem o pintor, pinta a parede, risca a janela e o ciclo do inferno continua e continua e continua. Ô Cidão, você tem certeza que vai fazer o contrapiso, colocar azulejo, instalar o chuveiro e pintar tudo em uma semana? Dá! Dá sim! É sossegado! Você não vai arriscar nada não, né? Não vai acabar com a casa, não vai ficar aquela bagunça não, né? Não, não, não vai arriscar não. Aqui é tudo, tudo tranquilo. Você ouviu o barulho do martelo caindo no piso, cara? Já passou por isso, hein? Qualquer pessoa que tentou reformar a casa sabe o inferno que é, cara. Se você já passou por isso, então você teve o exemplo do que é baixa produtividade. Tudo tem que ser refeito. Tudo é meia boca. As coisas não encaixam. O tom da tinta é diferente. O documento tem que ser autenticado no cartório. O carro tem que voltar para a oficina. O bolo não ficou pronto na hora combinada. O caminhão não fez a entrega quando devia. A peça de reposição não é encontrada à venda. O voo muda 4 vezes de portão de embarque e sai atrasado. O exame não pode ser feito, pois o equipamento está quebrado e não avisaram. Os móveis que deviam chegar na quarta não chegam. O instalador da TV a cabo que combinou na segunda-feira não aparece e não dá satisfação. A conexão da banda larga de 30 megas só entrega 1 mega e dane-se. A conta do telefone celular chega errada e você é que tem que ficar pendurado no telefone por horas para resolver. O que mais você quer colocar na lista, hein? Esse chorinho delicioso ao fundo é Trabalhoso, de Altamiro Carrilho e Fernando Ribeiro, com o próprio Altamiro. Não é uma delícia, hein? Ai, como é duro trabalhar, cara. Trabalho, trabalho. Quem é que inventou trabalho, hein? Bom, o Oscar da Penha, que entrou para a história como Batatinha, fez uma música deliciosa chamada Inventor do Trabalho. É uma delícia. O tal que inventou o trabalho só pode ter uma cabeça oca pra conceber tal ideia, que coisa louca. O trabalho dá trabalho demais, e sem ele não se pode viver. Mas há tanta gente no mundo que trabalha sem nada obter. Contradigo meu protesto com referência ao inventor. A ele cabe menos culpa do seu invento causar pavor. Dona necessidade, que é senhora absoluta da minha situação, de trabalhar e batalhar por uma nota curta. Café Brasil. Muito bem, vamos então à aula de hoje do seu Café Brasil Educacional. O tema é produtividade. Uma trilha de respeito. Esse é o gaúcho Geraldo Flack Quarteto, com a Orquestra São Pedro, tocando Coração Vagabundo, de Caetano Veloso. É jazz de primeira no Café Brasil. Muito bem. Produtividade é a soma de efetividade, que é fazer a coisa certa, com eficiência, que é fazer certo a coisa. Entendeu, hein? Produtividade é a soma de efetividade com eficiência. Ou, como diria o meu avô lá em Bauru, é produtividade é fazer a coisa certa do jeito certo, pô. Quem faz a coisa certa do jeito errado não é produtivo. Vamos ao exemplo que o Rafael falou lá atrás. O vidraceiro que coloca o vidro perfeitamente na janela e destrói a pintura da parede não é produtivo. Por outro lado, quem faz a coisa errada do jeito certo também não é produtivo. Exemplo. Quando terminaram as obras da casa onde eu moro há 16 anos, eu fui tomar o meu primeiro banho na baita banheira de hidromassagem que foi impecavelmente instalada no meu banheiro. Ficou uma semana cheia de água para ter a certeza de que não havia vazamentos. E eu descobri, depois de pronta, que o encanador ligou os canos de forma invertida. Eu teria que quebrar o banheiro inteiro para arrumar a cagada. É claro que eu não fiz isso. A banheira está lá até hoje e não serve para nada. Produtividade é fazer a coisa certa do jeito certo. Mas por que a produtividade é tão importante, hein? Ouça isso aqui, que legal, ó. Algumas estatísticas realizadas nos Estados Unidos demonstram que um trabalhador, nos dias de hoje, tem que trabalhar apenas 11 horas para produzir o mesmo tanto que um trabalhador levava 50 horas para produzir em 1950. A evolução tecnológica, tanto nas técnicas de produção quanto nos equipamentos, proporcionou esse ganho de produtividade fenomenal. No entanto, nenhum de nós trabalha menos do que nossos pais ou avós trabalhavam em 1950, não é? Veja só, poderíamos trabalhar metade do que trabalhamos hoje para manter o mesmo padrão de vida que a turma mantinha em 1950, cara. Mas quem é que quer manter o padrão de vida de 60 anos atrás, hein? Eu acho que ninguém, não é? Queremos mais conforto, mais lazer, mais curtição e para isso nos matamos. Essa é a história da humanidade. A gente evolui. As conquistas de uma geração são atropeladas pelas da próxima geração, exigindo sempre mais esforço, mais trabalho, mais dedicação. Olha só, cerca de 600 anos atrás, os poucos livros que existiam eram produzidos por monges, que pacientemente escreviam um a um, à mão, num processo penoso, caríssimo e demorado. Então, o alemão Gutenberg inventou a prensa tipográfica, que atropelou os monges e mudou a história da humanidade. Aquela indústria artesanal dos monges, que criava riqueza, foi destruída pela nova tecnologia que reinou por quase 300 anos. Até um outro alemão, Ottmar Mergenthaler, inventaram o linotipo, uma máquina maluca que atropelou o processo manual de Gutenberg. E aquela indústria tipográfica manual do Gutenberg perdeu a capacidade de gerar riqueza atropelada pela nova tecnologia. No começo do século passado, surge o processo de impressão offset, que aos poucos destrói a capacidade de gerar riqueza do sistema de linotipia. E então surgem as impressoras digitais. E hoje, bem hoje, eu acabo de voltar de um almoço com o Daniel Marum, o presidente da DKT. Durante o almoço, ele me recomendou um livro interessante. Imediatamente, eu tirei meu celular do bolso, entrei na Amazon e em 3 minutos o livro estava comprado e baixado no meu celular, computador e iPad. Os monges, Gutenberg, Mergenthaler e mais um monte de gente virou no túmulo, cara. É assim que funciona, percebeu? Cada sistema que surge com a evolução tecnológica destrói a capacidade do sistema anterior de gerar riqueza, amplia enormemente a produtividade e exige novas habilidades e conhecimentos dos operadores. Pense na secretária eletrônica, depois no voicemail e agora olha o WhatsApp aí no seu celular, cara. É preciso manter um ganho contínuo de produtividade para continuar a criar riqueza. E como é que isso se traduz para suas ações, hein? Você aí que está me ouvindo. Bom, você vive pressionado a desempenhar cada vez mais com aquilo que você empenha. Deixe-me melhorar essa explicação, olha só. Empenhar é algo de fora para dentro. Você está empenhando quando está estudando, praticando, treinando, obtendo experiência, desenvolvendo habilidades. E você faz isso o tempo todo, buscando recursos. Matricula-se num curso, compra um livro, ouve um podcast, assiste uma palestra, faz um estágio. Com tudo isso, você está empenhando conhecimento e experiência. Até que, em algum momento, você vai resgatar o que foi empenhado. É o momento do desempenho. Desempenho. Teoricamente, quanto mais você empenhou, mais você teria para desempenhar. Quanto mais experiência, maior a chance de ter um excelente desempenho. Produtividade é aumentar constantemente a qualidade e quantidade do seu desempenho em relação ao que foi empenhado. E para ficar na moda, produtividade é conseguir obter cada vez mais com menos. Já ouviu isso antes, hein? Por isso é tão fundamental que, se você está preocupado com sua produtividade, foque no resultado que você quer obter e não nas horas que você trabalhou. Qual é o resultado que o encanador, o pedreiro, o vidraceiro, o eletricista ou o mecânico quer obter, hein? É fazer a instalação ou conserto da forma mais correta possível no menor tempo possível, sem ter que voltar para corrigir a cagada. Assim, ele pode partir para um novo trabalho. Dizer que trabalhou 40, 60, 120 horas em algum projeto não quer dizer nada. Dizer que fez bem feito, da primeira vez, da forma mais rápida possível, é que é o bicho. Produtividade, então, é isso. Fazer bem feito, com a melhor qualidade, no menor tempo possível, acertando na primeira vez. Quanto vale isso, hein? Cara, essa é Caprichos do Destino, de Pedro Caetano e Claudionor Cruz, com Yamandu Costa e Walter Silva. Essa está num daqueles CDs maravilhosos, o Yamandu Walter, que é para ouvir ajoelhado. Quantas histórias você conhece de quem escolheu o mais baratinho, o mais simplesinho, o mais rapidinho e depois teve que pagar para desfazer e fazer tudo outra vez, hein? Pois esse é o drama do Brasil, produtividade. Nossa produtividade é vergonhosa por causa de vários fatores. Burocracia. Somos escravos de uma burocracia burra que aumenta prazos, dificulta os processos e encarece as coisas. Planejamento. Somos muito ruins em planejamento. Tá aí a Copa do Mundo, 7 anos para fazer e deixamos tudo para a última hora, pagando muito mais caro e com o risco de fazer nas coxas. Disciplina. Somos horríveis em cumprir prazos, em entregar o que prometemos, em assumir compromissos. Ignorância. Eu não preciso falar muito sobre isso, não é? Desde a educação formal até a educação informal, somos horrorosos. Percepção de valor. Somos péssimos nisso. Aceitamos pagar 3 ou 4 vezes o preço de um bem, desde que cada uma das 354 parcelas caiba no nosso orçamento mensal. Nos recusamos a pagar mais caro por um produto de melhor qualidade. Só vemos o aqui e agora. E depois, hein? Depois a gente se vira. Coitadismo. Isso é a morte. Fui jantar em uma das minhas viagens. No final eu pedi um sorvete, 3 bolas. O garçom me disse os sabores e eu pedi uma de creme, uma de chocolate e uma de flocos. 5 minutos depois, chega o garçom com uma de chocolate, uma de creme e uma de morango. E o que eu fiz, hein? Escuta, eu pedi flocos e não pedi morango. O garçom então fez aquela expressão bem brasileira, e eu disse, tudo bem, vai, deixa assim. Afinal de contas, o coitadinho é um pobre garçom. E eu coloquei mais um tijolinho na mediocridade que assola o país. Morremos de pena dos coitadinhos, mesmo aqueles que ganham para fazer uma tarefa, são treinados para isso, só fazem isso e fazem mal feito. Se forem humildes trabalhadores, são coitadinhos e continuarão a fazer mal feito. Estenda esse raciocínio para todas as esferas de negócios que você conhece. Conformismo. Primo do coitadismo. Nos conformamos com o que é mais ou menos, meia boca, baratinho. Nos conformamos com o quase. Quase deu, quase foi, quase serve, quase bom. O Deus Estado e o Deus Santo. Eu já falei disso no programa Os Dois Deuses do Brasil. Tudo aqui é, se Deus quiser, Deus é que sabe. Foi obra de Deus. Me ajude, prefeito. O governador não fez e assim vai. Olha, dava para ficar aqui algumas horas falando de produtividade no Brasil, mas a intenção hoje foi apenas introduzir o assunto. Esse tema abre espaço para discussões sobre capacidade de julgamento e tomada de decisão, sobre ética, sobre justiça, sobre inteligência, sobre iniciativa individual, sobre liderança, sobre os grandes temas que estão aí flutuando à nossa volta. Eu vou ter que voltar ao tema em breve. Eu quis te dar um grande amor, mas você não se acostumou. Eu quis te dar um grande amor, mas você não se acostumou com a vida de um lar. O que você quer é vadiar. Vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar, vai vadiar. E assim então, ao som de Vai Vadiar, de Monarco e Ratinho, com Mariana Aidar, que este Café Brasil vai saindo de mansinho. Com o produtivo Lala Moreira na técnica, a enrolada Cissa Camargo na produção e eu, esse Steve Jobs de Araque, que não sabe o que é vadiar, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Felipe Apriliano, Altamiro Carrilho, Batatinha, Geraldo Flack Quarteto e Orquestra São Pedro, Mariana Aidar e Amando Costa com Walter Silva e Steve Jobs. Vai vadiar. Assim, e aproveite para dar uma passadinha pela página da Pellegrino no Facebook. A Pellegrino é uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, que também distribui conhecimento sobre carreira, gerenciamento e comunicação e outros temas legais. Acesse facebook.com/Pellegrino Distribuidora e experimente. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio, tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, eu vou quebrar o seu galho. Lá vai a tradução daquela parte do discurso de Steve Jobs. For the past 33 years, pelos últimos 33 anos, eu olhei no espelho toda manhã e perguntei a mim mesmo: se hoje fosse o último dia de minha vida, eu iria querer fazer o que estou para fazer hoje? E sempre que a resposta fosse não, por muitos dias seguidos, eu sabia que tinha que mudar alguma coisa. Lembrar que estarei morto em breve tem sido a mais importante ferramenta que encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas em minha vida. Porque quase tudo, todas as expectativas externas, todo o orgulho, todo o medo de passar vergonha ou falhar, essas coisas se vão diante da expectativa da morte, deixando apenas aquilo que é realmente importante. Lembrar que você vai morrer é a melhor forma que eu conheço de evitar a armadilha de achar que você tem algo a perder. Você já está nu. Não existe razão para não seguir o seu coração. Cerca de um ano atrás, eu fui diagnosticado com câncer. Fiz um exame às 7:30 da manhã e ele mostrou claramente um tumor no pâncreas. E eu nem sabia onde ficava o pâncreas. Os doutores disseram que esse era quase com certeza um tipo incurável de câncer e que eu não deveria ter a expectativa de viver mais que 3 a 6 meses. Meu médico aconselhou que eu fosse para casa e colocasse minhas coisas em ordem, que é o código que os médicos usam para preparar você para a morte. Significava dizer para seus filhos, em alguns meses, tudo aquilo que você achava que tinha 10 anos para dizer. Significava ter certeza que tudo está arranjado para tornar as coisas mais fáceis o possível para a sua família. Significava dizer o seu adeus. Café Brasil.